No busão ou na faxina, em todo lugar. Pra ficar de boa, Rádio João Pessoa. Pra ficar de boa, Rádio João Pessoa. A capital inteira tá ligada na 97.7. Agora é a rádio mais falada. Pra ficar de boa, Rádio João Pessoa. Agora João Pessoa tem uma rádio pra chamar de sua. 97.7 João Pessoa FM. Todas as músicas que você gosta, todo dia no seu som. 97.7 João Pessoa FM. A sintonia da capital. Você pode me dizer as horas? É pra já! É pra já! É pra já! É pra já! 10h45. Eternos pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama, acende essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho, testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos, latinhos de prazer. É ser tua mulher. Música. chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho, testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos, suadinhos de prazer. É ser tua mulher, amor. Me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher. Rádio 97,7 João Pessoa, a sintonia da capital, também está no Alexa. Isso mesmo, Tony Show. Sou Alexa. Agora ficou fácil você acessar a Rádio João Pessoa FM. É só você falar assim: abrir Rádio João Pessoa FM. Bem-vindo. Você ouvirá a Rádio João Pessoa FM 97,7, a sintonia da capital. Tá de boa. Tá de boa. Tá na João Pessoa 97,7 MHz. A sintonia da capital. Rádio João Pessoa FM 97,7, a sintonia da capital. Ouviu? Gostou? A rádio que te faz feliz. Que eu viajava, de longe eu avistava a figura de um menino que corria pra porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vá lhe acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Sábado na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda. Ei, tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, turma? Nossa, nossa, hein? Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Ah! Quero ver a turma toda cantando comigo. Solta a voz, vamos junto. Nossa. Oh! Ai, se eu te pego. E delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Que delícia, turma. Ai, se eu te pego. 10:53.

você de outra pessoa. Só vocês. Caminho, caminho. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Só vocês agora, vamos lá. Caminho, caminho. Bonito. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Outros casos, numa festa por acaso eu te conheci. O amor pintou pra gente numa festa de repente, tão feliz. Viajei com meus olhos no seu corpo e olhando no seu rosto eu me apaixonei. Sem querer pedir um beijo, e não é que nesse beijo eu me entreguei. E foi assim que a gente foi perdendo o medo, eu descobrindo seus segredos por entre quartos de motéis. E foi assim que a gente fez um casamento sem precisar documentos, de testemunhas nem papéis. Viajei com meus olhos no seu corpo e olhando no seu rosto eu me apaixonei. Sem querer pedir um beijo, e não é que nesse beijo eu me entreguei. A gente foi perdendo o medo, eu descobrindo seus segredos por entre quartos de motéis. E foi assim que a gente fez um casamento sem precisar de documentos, de testemunhas nem papéis. Foi assim foi perdendo o medo, eu descobrindo seus segredos por entre quartos de motéis. E foi assim que a gente fez um casamento sem precisar de documentos, de testemunhas nem papéis. Se quer variedade, melhor preço e qualidade, então não perca tempo, venha se surpreender. Facilidade e comodidade, Rogério Ferragens construindo com você. O atendimento é diferenciado, Rogério Ferragens é sua melhor opção. O que você precisa, aqui vai encontrar. Rogério Ferragens, referência em construção. Rogério Ferragens, no Castelo Branco, Rua Praça Abdom Milanês, Box 24. Telefone WhatsApp 839-8863-8980. Repetindo, 839-8863-8980. A sua rede de construção. Assunção. Rogério Ferragens. Ei, Mamanguape. Mangabeira. Capim. E Castelo Branco. Rogério Ferragens. Você pode me dizer as horas? É pra já. É. É pra já. É pra já. É pra já. 11:03.